o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Como você sabe, todo sábado às 2 da tarde até às 4, 2 horas de rock and roll pra gente curtir os clássicos do rock que são simplesmente inesquecíveis. E falando em inesquecíveis, o programa de hoje tá realmente caprichadíssimo, cara. Olha, tem o Cream, que como diz o nome, o Cream é a nata, o creme, é... Cream, como dizem os franceses, creme de la creme. A nata da nata, como a gente chama aqui no Brasil, né? Você vai ver o Cream de Ginger Baker, Jack Bruce e Eric Clapton. Olha só o trio, hein, cara? Ginger Baker era considerado o melhor baterista na época, Jack Bruce, baixista, e Eric Clapton. Eric Clapton não precisa falar nada, né? Olha, tem também Deep Purple, é isso mesmo, Deep Purple, que mês que vem a gente vai fazer o um especial aqui na, comemorando 2 anos do Classic Rock, tem Deep Purple, deixa eu ver o que mais, tem Ozzy Osbourne, tá? Não é ao vivo não, você põe ao vivo. E Michael Schenker Group com um álbum simplesmente maravilhoso, só de covers, tá? Você vai saber daqui a pouquinho, a gente vai fechar com Michael Schenker. Portanto, fique à vontade. A gente começa com Cream, como eu estava dizendo aqui. É, Ginger Baker, Jack Bruce e Eric Clapton. Olha só, ao vivo, no Royal Albert Hall em Londres. Esqueci de pegar o ano que foi gravado isso aqui. Mas, anos 60, você pode ter certeza. Finalzinho dos anos 60, comecinho dos anos 70. A gente começa com NSU. Vamos lá. Eric Clapton on the guitar, yeah. Thank you. Just start. You had to feel it was too far. It was all. call it Stormy Monday. But Tuesday's just as bad. Is just as bad. Wednesday's even worse. And Thursday's awful sad. We'll be right back. Inside your eyes, I'll soon be with you. isso aí, cara, sem comentários. Sem comentários. Você que não conhecia o som do Cream, todo mundo já ouviu falar no Cream, cara. Tem bandas que a gente já ouviu falar e não conhece. Eu tenho banda que eu não conheço tudo. Tem banda que eu já ouvi falar e eu não conheço o trabalho. Agora o Cream é o seguinte, meu amigo. Tá aí pra você, ó. Sunshine of Your Love. Essa música, inclusive, foi regravada por Jimi Hendrix, tá? É mole não, hein? Sunshine of Your Love, um clássico do Cream. É Dressed Rat Wolf Dog. Olha só. Dressed Rat Wolf Dog. Nomezinho de destrocar a língua, cara. Stormy Mondays, olha, Crossroads com o clássico de Robert Johnson do Blues e Desert Cities of the Heart. Tudo isso aqui pra você. E a primeira foi NSU. É o Cream, meu camarada, ao vivo no Royal Albert Hall, lá em Londres. A gente vai pro break e na sequência a gente volta com nada mais, nada menos com o Deep Purple, cara. Não sai daí. Pois é, vamos então pra segunda sequência aqui. Eu tenho que parar com esse negócio de bloco, cara. Tem um amigo meu dentista que ouve o programa, ele morre de rir. Disse que vai patrocinar. Falei, patrocina o programa, já que você tá falando isso, negócio de bloco, dentista. Você bancar toda hora, fala o bloco, diga o seu nome, né? Tô brincando, aqui a coisa é séria, meu amigo. Tá legal? Bom, segundo set de músicas pra você, a gente vai curtir o Deep Purple. Aliás, estava pra fazer uma sequência de Purple, tanto que eu deixei pra fazer um especial devido à morte de John Lord, o guitarrista do Deep Purple. Lendário John Lord. Tá ok? A gente vai fazer um especial mês que vem na comemoração de 2 anos do Classic Rocks. Mas hoje a gente vai matar saudades aqui de algumas coisas. Deixa eu ver quantos álbuns aqui tem aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 álbuns diferentes do Deep Purple, tá? São os clássicos. A gente começa com We Rock. Aliás, o álbum mais pauleira, como se dizia nos anos 70, dizia rock pauleira. Não era heavy metal, não. A galera falava rock pauleira, tá? A gente vai curtir o álbum Rock de 1970, pra você ter uma ideia. Foi lançado, hein? Speed Game com o Deep Purple, vamos lá. Classic Rocks. Yeah! city of mine. Olha, cara, o ano dessa música aí era o ano de 1974, cara. Eu disse 74, você ouviu essa pauleira toda aí do álbum Burn. Aí nos vocais do Deep Purple tem David Coverdale. Eu não sou muito fã de ficar trocando banda original, a formação original por outros, mas o Deep Purple abre uma exceção, tem mais aqui a abrir, porque Ian Gillan e David Coverdale, cara, é brincadeira, né? Cada um tem seu estilo, mas ambos são ótimos. E foram vocalistas de Purple. Você ouviu Burn? A anterior foi Uma From Tokyo, do álbum Who Do You Think You Are, do álbum de 74 também, cara. Aliás, 73, se eu não me engano. 74 ele lançou também Stormbringer. Não é brincadeira, não. Smoke and Water, esse é um dos clássicos do rock. Highway Star, do Machine Head, essa música também é. Fireball, do álbum Fireball, de 71. E o Speed King, com Un Rock, 1970, cara. Essa música, ó, o Smoke and Water, junto com War Pigs. É War Pigs? Não, Iron Man. Smoke and Water, Iron Man e Hoodie Lotta Love são os três riffs mais conhecidos do rock. De Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath. Não precisa falar mais nada, né? A gente vai pro break e volta falando em Black Sabbath. A gente volta com Ozzy, cara. Ozzy Osbourne. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Aí, ó, Mr. Madman. Cara, eu sou fã desse cara, mas sou fã mesmo. Eu sou suspeito pra falar. Inclusive, ganhei agora, no Dia dos Pais, o DVD God Bless Ozzy, tá? É feito pelo filho do Ozzy. Um documentário feito pelo filho, o Zac, tá? E é muito interessante. Se você é fã, você tem que conseguir, cara. Pena que é DVD aqui, não tem como mostrar. Tem como mostrar, mas é muito tempo, mais de uma hora e meia. Uma hora e meia contando histórias do Ozzy, pessoas que conviveram com ele. Meu amigo, e a cara história. Eu já contei muitas aqui, fiquei conhecendo mais. Em outra ocasião a gente fala mais sobre isso, tá ok? Bom, a gente vai curtir agora meia hora de Ozzy, cara. Ozzy Osbourne. Álbuns, olha só, do Blizz of Oz, Diary of Madman, Back at the Moon, The Ultimate Sin, No Rest for the Wicked e para por aí. Não, tem Osmosis também, de 95. Vamos lá, a gente começa com I Don't Know. Classic Rocks. Oh, É isso aí, cara. Mr. Madman, The Voice of Heavy Metal. Ozzy Osbourne do álbum Osmosis, de 95, isso aí, hein? Perry Mason, se viu também Miracle Man. Miracle Man, já tava falando com o Marquinhos, já contei a história, né, lá do pastor que falou mal do Ozzy, aquela coisa toda. 2 meses depois, o pastor foi pego uma prostituta dentro do carro. Aí ele gravou essa música, Miracle Man, o Homem Milagre. Não vou contar mais história, não, deixa quieto. Olha, Shot in the Dark do álbum Ultimate Sin. Deixa eu ver, Back at the Moon do álbum homônimo aqui de 83. É, Fly High Again do álbum Diary of Madman. E The Blizzard of Oz foi I Don't Know, Mr. Ozzy Osbourne. Aliás, Michael Anthony. Esse é o verdadeiro nome dele, né? Michael Anthony. É mole? Não tem nada a ver com Ozzy, né? Mas bom, graças a Deus ele mudou, porque ninguém ia aguentar ouvir Michael Anthony. Dá a impressão de Michael Bolton. Você sabia que o Michael Bolton foi cantor de rock, sabia? É ele que canta aquelas coisas melosas que tem aí? É, foi cantor de rock de uma banda, agora não sei qual. Deixa quieto, aliás, nem quero. Nem quero saber que álbum que é. Foyle, né? Foyle é conhecido só por causa das baladas, e tem muita coisa boa, nós já tocamos aqui no programa, tem muita coisa boa. Bom, olha, a gente vai pro break, e da sequência a gente fecha com Michael Schenker, um álbum gravado só de covers, cara. Espero que você vai ver. Chegamos aí à última sequência do programa aí pra você, o último set list, tá? Com Michael Schenker. Pra quem não sabe, Michael Schenker é irmão de Rudolf Schenker. Os dois fundaram os Scorpions, meu amigo. É mole? Com Klaus Meine, Matthias Jebb, só feras. Scorpions que acabou há pouco tempo agora. Bom, eles falaram que acabou, né? Mas não, eu tô duvidando. Vocês podem apostar que vai vir mais um álbum aí, tá? E aqui no programa você já ouviu o último álbum de 2011, Sting and a Tell, tá? É isso mesmo. É, morada. O mata-cobre e o nosso pau. Mata-cobre e o nosso pau, meu amigo. Aqui não tem essa, não. E a gente vai com o Michael Schenker, que saiu da banda, criou a sua própria banda, que é a Michael Schenker Group, e lançou esse álbum que eu esqueci também, a Anta, que esqueceu de anotar o ano que foi lançado, mas não tem problema, não. Um álbum só de covers. Olha, covers de gente não muito famosas, não. É Carl Perkins, vai anotando aí. Mountain, Black Sabbath, Nazaré, Yardbirds. Foi o primeiro grupo antes de se tornarem o Led Zeppelin, cara. Primeiro grupo do Jimmy Page. Gary Moore, um gênio do blues. Jimi Hendrix, tá bom pra você? Covers dessas feras aí. A gente começa com All Shook Up, sucesso de Carl Perkins, Michael Schenker Group. Vamos lá. Love me, love me. blood in their masses. Just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction. Sorcerer of death construction. The field, the body's burning. As the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind. Poisoning the brainwashed mind. World stops turning. Ashes with the bodies burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling. Begging mercy for their sin. do without. I'm not talking, that's what I got to say. It's as silly as midnight. I ain't gonna sleep in the daylight. I reach this final conclusion and all this persecution. Don't call me, baby, I'll call you. That's what I gotta say. Things I say at midnight. Ain't gonna sleep until I reach the final conclusion. And all this persecution. Don't call me, baby, I'll call you. Pois é, meu camarada Jimmy Hendrix, você tá lá em cima dando risada, né? Com essa música dele, né? Dando risada, falando, esse moleque mandou bem. Você ouviu aí I Don't Live Today, um clássico de Jimmy Hendrix, cara, regravado aí pelo Michael Schenker. Ficou demais. Olha só, Out in the Fields, do Gary Moore. Você ouviu também I'm Not Talking, do Yardbirds, grupo do Jimmy Page, antes de virar o Led Zeppelin, tá? Tem também Head of the Dog, clássico do Nazaré. War Pigs, outro clássico do Black Sabbath. Blood of the Sun, do Mountain. Brincadeira, cara. E a primeira, de Carl Perkins, você ouviu All Shook Up. É mole, cara? Ah, tá aqui, rapaz. Achei, Marquinhos. O álbum foi lançado em 2005, tá, gente? É Heavy Hitters Covers. 2005. Se você tiver afim de baixar em algum lugar aí, Heavy Hitters Covers, de 2005. Do Michael Schenker. Gente, ó, chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Semana que vem tem mais, a partir das 14h. São 2 horas que passam como 2 minutos, é uma sacanagem. Quando você tá bem acompanhado, ouvindo boa música, o tempo passa voando. Isso é que eu acho sacanagem. Quando você tá ouvindo mercadoria e mal acompanhado, o tempo não passa, cara. Mas tá bom, tá valendo. Gente, ó, semana que vem tem mais. E lembrando, mês que vem são os especiais. Você vai gostar. Serão 4 super especiais. Eu tenho certeza que você vai gostar no aniversário de 2 anos do Classic Rocks. Mais uma vez, sabadão. Se for sair, meu amigo, se for dirigir, não beba, ok? Classic.